Fecheiro 24, página 200. Já estava tudo frio, mas as fatias de bisão e de veado souberam bem. Escondidas atrás de algumas escudelas vazias, descobriram umas tigelas com bagas redondas e azuladas que partilharam de boa vontade. Ayla encontrou até um par de ossos para o lobo. Deu um ao animal e este transportou na boca até encontrar um local confortável para se instalar a mordê-lo. Ayla enrolou o outro, que conservava um pouco mais de carne, em folhas grandes, que enfeitavam um prato, com a ideia de o levar e dar-lhe mais tarde. Guardou o osso numa espécie de burnal que usava para acartar as coisas de John Ayla, como um pedaço de couro cru que ela gostava de morder, um chapéu e uma pequena manta de reserva, além de algum material absorvente, como lã de muflão, que colocava em volta da pequena. Também levava a mecha para acender o fogo numa bolsa presa em redor da cintura e os pratos e faca para comer. Encontraram alguns troncos ali perto e sentaram-se. Ainda terá sobrado algum vinho da minha mãe? Indagou João de Alar. Vamos procurar, sugeriu João de Cam. Não havia nem uma gota. Mas Lara Amar dera conta da sua presença e aproximou-se com um odre de barma recém-aberto. Encheu os copos de cada homem, mas tanto Ayla como Levella disseram que não queriam muito e beberiam um golo dos copos dos companheiros. Ayla não desejava dar conversa àquele indivíduo. Quando terminaram, regressaram tranquilamente ao abrigo de Proleva no acampamento da Terceira Caverna. Já que estão, voltaram cedo, comentou Proleva, depois de se terem cumprimentado. Viram Joharnan? Não, respondeu Levella. Escutámos apenas uma história e depois fomos comer. Era uma história sobre Ayla, mais ou menos. Na verdade, era sobre o lobo. Era a história de um rapaz que se transformou num lobo que amava uma mulher, explicou João de Alar. O lobo foi ter com Ayla, mesmo no meio da história, o que agradou a Galeadal e aos três jovens do seu lar que estavam a ajudá-lo a contar a história. John Ayla ainda dorme. Aceita uma infusão quente? Ofereceu para o Leva. Acho que não. Vamos regressar ao acampamento, disse Ayla. Tu também vais? Perguntou Volima, a Levella. Mal tivemos tempo para nos vermos. Gostaria de saber como vai a tua gravidez e como te tens sentido. Por que não passam aqui a noite? Sugeriu para o Leva. Há espaço para os quatro e Jaradal iria ficar encantado por ver o lobo quando acordasse. Levella e João de Cam aceitaram de imediato. O acampamento da segunda caverna ficava perto e a ideia de passar algum tempo com a mãe e a irmã agradava a Levella. E João de Cam não se importava. Ayla e João de Alar olharam um para o outro. Eu gostaria de ir ver como estão os cavalos, respondeu Ayla. Saímos cedo e não sei se ficou alguém no acampamento. Quero ver se estão bem, principalmente Grey. Pode ser tentadora para algum caçador de quatro patas, embora saiba que Winnie e Racer a protegem. Mas ficaria mais tranquila. Eu entendo. É também um pouco a tua bebé, comentou Proleva. Ayla acenou afirmativamente com a cabeça e sorriu. E onde está a minha bebé? Está ali, a dormir com Setona. É uma pena acordá-la. De certeza que não querem ficar? Gostaríamos muito, mas um dos problemas de ter cavalos como amigos é sentirmo-nos responsáveis por eles, sobretudo se os deixamos num cercado acessível aos caçadores de quatro patas, explicou João de Alar. Ayla tem razão, temos de ir vê-los. Ayla envolvera a filha na manta de transporte e preparava-se para a apoiar na anca. A bebé acordou por momentos, mas ao sentir o calor da mãe, voltou a adormecer. Obrigada por teres tomado conta dela, Proleva, agradeceu Ayla. Foi um prazer. As duas meninas já começam a conhecer-se e a entreter-se uma à outra. Acho que vão ser grandes amigas, afirmou Proleva. Foi divertido vê-las às duas, declarou Volima. É bom que as primas passem algum tempo juntas. Ayla fez sinal ao lobo, que pegou no osso, e abalaram do abrigo de verão. João de Alar escolheu uma tocha, uma das muitas cravadas no solo e que iluminavam o caminho, e observou quanto material combustível ainda sobrava para se assegurar de que era suficiente até chegarem ao acampamento. Abandonaram o brilho quente das fogueiras do acampamento principal e penetraram na escuridão aveludada da noite. O negrume envolveu-os com uma intensidade que parecia absorver a luz e ofuscar a chama da tocha. Está tão escuro, não há lua, reparou Ayla. Além disso, está nublado, disse João Dalar, e as nuvens tapam as estrelas. Quando foi que ficou nublado? Não dei conta. Isso é porque as fogueiras enganam e os olhos ficam repletos da luz que emitem. Caminharam em silêncio durante algum tempo e depois João Dalar acrescentou: às vezes os meus olhos não veem para além de ti e eu desejava que não houvesse tanta gente em redor. Ayla sorriu e voltou-se para ele. No caminho para aqui, quando viajávamos apenas nós e o Winnie, Racer e o Lobo, sentia a miúda falta das pessoas. Agora temos a companhia de muitas. Isso deixa-me feliz. Mas às vezes lembro-me de quando éramos apenas dois e podíamos fazer o que nos apetecia, quando nos apetecia. Também penso nisso, revelou João Dalar. Recordo-me da época em que se te mirava e enchias a minha virilidade. Podíamos parar e partilhar prazeres. Não tinha de ir com Joharan, conhecer pessoas e organizar coisas, ou fazer um favor à minha mãe, nem ver tantas pessoas que não nos sobra tempo para relaxar. Eu tenho a mesma sensação, disse Ayla. Recordo quando podia olhar para ti e sentir dentro de mim aquilo que só tu me fazes sentir. E não tinha de pensar nos cuidados de um recém-nascido e às vezes de várias crianças, ou planear um banquete com Proleva, ou ajudar a Zelandoni a cuidar dos feridos e dos doentes, ou aprender novos tratamentos, ou recordar-me das 5 cores sagradas, ou como usar as palavras de contar. Embora tudo isso me fascine, às vezes sinto saudades tuas, João Dalar, saudades de estar apenas contigo. Não me importo de ter Jonaila por perto. Gosto de te ver com ela. Por vezes, isso preenche-me ainda mais. E posso esperar até que ela esteja satisfeita. O problema é que logo aparece alguém que nos interrompe. Deteve-se e beijou eternamente. Depois, continuaram a caminhar em silêncio. O trajeto não era longo. Mas quando se aproximaram do seu acampamento, quase tropeçaram nas cinzas frias de uma fogueira. Não havia nenhum fogo aceso, nenhum carvão incandescente, nem tendas iluminadas por dentro, nem o menor traço de luz de uma fenda entre duas tábuas. Sentiram o odor dos vestígios de fogueiras extintas, mas não parecia haver ninguém e dava a impressão de que tinham partido há bastante tempo. Todos os membros da caverna mais povoada da região haviam abandonado o acampamento. Não há aqui ninguém, comentou Ayla, surpreendida. Devem estar quase todos no acampamento principal. Aqui está o nosso abrigo, ou assim parece, disse João Dalar. Vamos acender uma fogueira lá dentro para aquecer e depois iremos ver dos cavalos. Acartaram lenha e bosta seca de auroque que tinham no exterior e acenderam uma pequena fogueira junto do espaço destinado a dormir. O lobo entrou com eles e depositou o osso num buraco na parede que era usado apenas por ele. Ayla verificou o grande odre de água colocado perto da fogueira principal. Também devíamos trazer mais água, alertou. Aqui já não há muita. Vamos ver os cavalos. Depois tenho de amamentar Jonaila. Já começa a ficar inquieta. É melhor ir buscar outra tocha. Esta não tardará a apagar-se, disse João Dalar. Amanhã terei de fazer umas novas. Acendeu outra tocha com a chama da anterior e deixou os restos da primeira na fogueira. Quando abandonaram o refúgio, Lobo seguiu-os. Ayla escutou-o emitir um rugido gutural quando se aproximaram da cerca dos cavalos. Há algo de errado, disse ela estugando o passo. João Dalar levantou a tocha para alargar o circo de luz. Via-se um estranho vulto perto do centro do cercado. Depois de avançarem mais alguns passos, o grunhido do lobo intensificou-se e avistaram uma pelagem cinzenta pálida, de aspecto sedoso, com uma cauda comprida e manchada de sangue. É um leopardo, um jovem leopardo das neves, creio. Foi pisado até à morte. O que faz aqui um leopardo das neves? Eles preferem as terras altas, comentou Ayla. Correu até ao abrigo coberto que haviam construído para os cavalos não apanharem chuva, mas estava vazio. Winnie, Winnie, chamou ela, fazendo uma espécie de relincho. Repetiu o som e logo em seguida emitiu um assobio especial que usava para chamar a égua. Finalmente, de longe, veio um relincho de resposta. Lobo, vai procurar Winnie, pediu ela ao devorador de carne. O animal correu na direção do relincho com Ayla jondalar no seu encalço. Atravessaram a cerca onde os cavalos a tinham derrubado para sair e Ayla entendeu como haviam escapado. Encontraram os três cavalos não muito longe de um riacho, atrás da zona onde a nona caverna acampara. Sentado, Lobo protegia-os, mas Ayla percebeu que não se aproximara muito. Era óbvio que os cavalos tinham apanhado um grande susto e, de algum modo, o Lobo percebera que até ele, um carnívoro amigo, lhes parecia uma ameaça. Ayla correu para Winnie, mas desacelerou o passo ao dar-se conta de que a égua a observava com os lábios tensos, as orelhas, o focinho e os olhos centrados nela, movendo a cabeça ligeiramente. Ainda estás com medo, não é? Ayla começou a falar em sussurros. Não é de estranhar, Winnie. Desculpa ter-te deixado sozinha. Desculpa não ter escutado os teus pedidos de ajuda. Enquanto falava, aproximou-se. Até que, por fim, pôs os braços em redor do robusto pescoço da égua. Esta relaxou, apoiou a cabeça no ombro da mulher e inclinou-se para ela, ao mesmo tempo que Ayla se encostava na habitual posição de conforto adotada já nos seus primeiros tempos no val. Seguindo seu exemplo, Jondalar chamou Racer, que também estava assustado. Depois de espetar a tocha no solo, aproximou-se do jovem corcel e acariciou-o nos seus lugares preferidos. O contacto com os amigos reconfortou os animais e Grey não tardou a acercar-se. Primeiro mamou um pouco e logo foi em busca dos mimos de Ayla. Jondalar afagou também a potra. Mas só depois de os cinco estarem juntos, seis, incluindo John Ayla, que estava acordada, é que Lobo se juntou a eles. Embora Winnie e Racer o conhecessem desde que era uma cria com 4 semanas e tivessem ajudado a criá-lo, o seu cheiro continuava a ser o de um carnívoro cujos parentes selvagens caçavam cavalos. Lobo devia ter percebido o medo neles e afastara-se até que voltassem a ficar tranquilos. Nessa altura, John Ayla decidiu que era a sua vez e lançou um queixume de fome. Ayla tirou-a da manta de transporte e segurou-a no ar para que fizesse xixi para o chão. Quando acabou, sentou-a no dorso de Grey por uns instantes, segurando-a com uma mão enquanto ajeitava a manta e descobria um dos seios com a outra mão. A pequena não tardou a estar de novo enrolada junto à mãe e a mamar alegremente. No caminho de regresso, fizeram um pequeno desvio em torno do cercado, sabendo que os cavalos nunca mais entrariam ali. Ayla pensou em livrar-se do leopardo morto mais tarde, mas não sabia o que fazer com o recinto fechado. Naquele momento, tinha apenas a certeza de que não voltaria a guardar os cavalos num sítio assim e, de boa vontade, daria os postes e as tábuas a quem as quisesse, ainda que fosse para usar como lenha. Quando chegaram ao abrigo, conduziram os cavalos para uma zona pouco utilizada, atrás da morada de verão e onde crescia alguma erva. Não seria melhor pôr-lhes o cabresto e amarrá-los a uma estaca? Sugeriu Jondalar. Assim ficariam por perto. Creio que depois do susto, Winnie e Racer não gostariam se não pudessem correr livremente. Penso que devem querer ficar por perto, a menos que algo os assuste de novo. E desta vez já daríamos conta. Acho que vou deixar o lobo aqui fora a guardá-los, ao menos esta noite. Aproximou-se do animal e agachou-se. Fica aqui, lobo, e toma conta de Winnie, de Racer e de Grey. O carnívoro sentou-se e olhou para os cavalos. Ayla tirou da bolsa o osso que guardara e deu-lhe. A pequena fogueira que haviam acendido no interior apagara-se e tiveram de fazer outra. Por essa altura, Ayla notou que o leite materno induzira Jonaila a expelir algo mais do que urina. Estendeu rapidamente uma pequena capa de fibras de junco suaves e absorventes e colocou nela o traseiro despido da pequena. Jondalar, trazes-me o odre grande para que eu possa limpar a bebé? Depois podes ir enchê-lo com água e levar também o mais pequeno? Pediu Ayla. É uma pequenita muito mal cheirosa, comentou ele, dirigindo um sorriso de adoração à bebé, que considerava a mais bonita de todas. Encontrou a tigela, feita de vimeiro tecido, numa trama apertada e decorada com uma corda tingida com ocre vermelho. Utilizavam-na para limpar as piores formas de sujidade e marcavam-na com essa cor para que ninguém a usasse por descuido na água para beber ou para cozinhar. Levou-a e ao odre quase vazio para junto da fogueira, encheu a tigela e depois pegou no seu próprio odre feito com o estômago de um íbex, o mesmo do qual haviam extraído a pele para a manta de transporte de Jonaila. Quando se dirigia para a entrada, pegou numa das tochas apagadas, que tinham sempre à mão, acendeu-a na fogueira e, antes de sair, agarrou nos odres. Os estômagos dos animais, depois de bem limpos e cozidos ou atados os buracos do fundo, eram praticamente impermeáveis e constituíam odres excelentes. Quando Jundalar regressou, a tigela da água suja estava junto do cesto da noite, ao pé da porta, e Ayla amamentava Jonaila novamente, na esperança de que adormecesse. Bem, acho melhor ir despejar a tigela e o cesto da noite, disse ele, espetando a extremidade da tocha na terra. Se quiseres, mas apressa-te, disse Ayla, mirando com um sorriso lânguido e malicioso. Creio que Jonaila não tardará a adormecer. Jondalar sentiu de imediato uma tensão no meio das pernas e devolveu o sorriso. Levou o odre, grande e pesado, até ao espaço principal e pendurou-o no local habitual. Depois colocou o outro no sítio onde dormiam. Tens sede? Perguntou, enquanto a via amamentar a menina. Bebia um pouco de água. Tinha pensado fazer uma infusão, mas fica para mais tarde, respondeu ela. Jondalar deitou água num copo e entregou-lhe. Em seguida, encaminhou-se de novo para a porta. Despejou o conteúdo da tigela para o cesto da noite, pegou na tocha e voltou a sair, levando o cesto e a tigela. Espetando a tocha no chão, vazou o grande e mal cheiroso cesto numa das valas que as pessoas usavam para urinar. Pegando novamente na tocha, levou os dois recipientes, riacho abaixo, longe do lugar que haviam designado como fonte de água. Lavou-os, deixando a água correr por eles. E depois, com uma pá, feita com a omoplata de um animal afiada na ponta, que deixavam sempre ali com esse fim, encheu o cesto da noite com terra até meio. Em seguida, utilizando areia limpa do riacho, esfregou e lavou cuidadosamente as mãos. Por último, com a tocha para o guiar, pegou no cesto e na tigela e dirigiu-se para o abrigo. Deixou o cesto no sítio habitual, a tigela ao lado e a tocha num suporte perto da entrada. Já está, anunciou, sorrindo para Ayla, que ainda segurava a bebé nos braços. Jondalar tirou as sandálias, feitas de erva trançada, o calçado habitual no verão, e deitou-se ao lado dela, apoiando-se num cotovelo. A próxima vez tocará o outro, disse ela. A água está fria, queixou-se ele. E as tuas mãos também, observou Ayla, alcançando-as. Devias aquecê-las, acrescentou com um tom sugestivo. Jondalar mirou-a com um brilho nos olhos, as suas pupilas dilatadas pelo desejo e pela luz ténue do abrigo.